fosse você, eu voltava pra mim. Esquecia tudo, apagava o fim. Toda briga de amor tem recomeço. Se eu fosse você, eu me amava outra vez. Reconstruía tudo que a gente fez. Acabar tudo desse jeito eu não mereço. Pergunte agora pro seu coração. Você vai ver que ainda existe paixão. Que na verdade aí dentro estou eu. Que você me ama e não me esqueceu. Pergunte agora, fale contigo. Você vai ver que quer ficar comigo. Que é bobagem sua querer um fim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Eu voltava sim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Volta, volta. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Eu voltava sim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Esquecia tudo, apagava o fim. Toda briga de amor tem recomeço. Se eu fosse você, eu me amava outra vez. Reconstruía tudo que a gente fez. Acabar tudo desse jeito eu não mereço. Pergunte agora pro seu coração. Você vai ver que ainda existe paixão. Que na verdade aí dentro estou eu. Que você me ama e não me esqueceu. Pergunte agora, fale contigo. Você vai ver que quer ficar comigo. Que é bobagem sua querer o fim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, eu voltava sim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Volta, volta. Se eu fosse você, eu voltava pra mim, eu voltava sim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim.